Toda vida tava se bem. Yeah, mas só me tá gozando. Se catinha e é, onda lá o ajã. É, chapéu negão, a chapéu gaba se ti. A chapeau gaba city. Oh, de la hoje. Fica bem de aia. Da puta sem som você. Oh, na chita bem, tava se bem.